pessoal, eu sou a Neuza Nogueira Fialho, professora de Química, e estou aqui para falar com vocês sobre a organização da tabela periódica. Fiquem atentos e acompanhem com a tabela nas mãos. No cotidiano, existem várias situações em que precisamos organizar os objetos para facilitar a nossa vida. Por exemplo, quando vamos a um supermercado, os alimentos e objetos estão divididos em seções. Temos as seções das frutas e verduras, dos materiais de limpeza, dos alimentos, enfim, tudo muito organizado. Em casa, nós também fazemos organizações. As roupas ficam guardadas no guarda-roupa. Na pia da cozinha, ficam as panelas. Nos armários das cozinhas, ficam os mantimentos. E algumas pessoas gostam, inclusive, de colocar um pote com açúcar, outro com sal, outro com arroz, etc. E todos com uma etiqueta dizendo o que há dentro. Existem, então, várias formas de organização. Mas seja lá qual for o método de classificação que a gente utiliza, o objetivo é sempre o mesmo: facilitar a vida de quem irá utilizá-los. Pois então, do mesmo modo, os cientistas começaram a observar que os elementos químicos precisavam ser organizados numa ordem que facilitasse o seu estudo. Atualmente existem cerca de 115 elementos químicos e é preciso organizá-los de um modo que se permita obter mais facilmente as informações sobre as suas propriedades e até mesmo prever os seus comportamentos. Então, pessoal, continuando com nossas informações sobre a organização da tabela periódica, não podemos deixar de citar alguns nomes que foram importantes nesse sentido, como Dmitri Ivanovich Mendeleev. Vocês sabiam que ele criou uma tabela periódica que organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica? Pois é, mas isso não foi bem aceito. Então, em 1913, o físico inglês Henry Moseley descobriu experimentalmente os números atômicos, que vocês já viram em algumas aulas, quantidade de prótons dos elementos, e provou que as propriedades que distinguiam cada elemento químico dependiam do seu número atômico respectivo. Assim, a tabela periódica atual é organizada em ordem crescente de número atômico. Olha que bacana! Além disso, os elementos estão organizados da esquerda para a direita. Observe na sua tabela. Os elementos vão aumentando uma unidade no número atômico, da esquerda para a direita. Por exemplo, o primeiro elemento que aparece na tabela periódica é o hidrogênio, com um número atômico igual a 1. O próximo é o hélio, com um número atômico igual a 2. O lítio vem em seguida, com um número atômico igual a 3. E assim por diante, sempre da esquerda para a direita. Os elementos também aparecem organizados em linhas verticais, que são denominados grupos. Os grupos vão de 1 até 18. Isso quer dizer que a tabela periódica tem 18 colunas. Os elementos de um mesmo grupo possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica e, devido a isso, as suas propriedades são semelhantes. Por exemplo, todos os elementos do grupo 1, que é a primeira coluninha lá da tabela, possuem apenas um elétron em sua camada de valência. Dá para observar aí, pessoal, vai olhando na sua tabela. Mas atenção, o hidrogênio é um elemento que possui propriedades muito diferentes de todos os outros elementos da tabela periódica. Ele não se encaixa corretamente em nenhum grupo. Por isso, muitas vezes, ele aparece isolado na tabela. Em outras tabelas, ele aparece no grupo 1, exatamente porque ele possui só um elétron na sua camada de valência. Então, ele é um elemento especial. Ok, A organização dos elementos da tabela também envolve as linhas horizontais, as quais a gente chama de período. Os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que são preenchidas em cada átomo dos elementos. Lembra aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q? Pois então, são elas. Por exemplo, todos os elementos do primeiro período possuem apenas uma camada eletrônica. Todos do segundo período possuem duas camadas eletrônicas. E assim sucessivamente. Sendo que os períodos vão de 1 a 7, que são as camadinhas que eu acabei de falar. Então, a tabela periódica possui 7 linhas horizontais, que são os períodos. Além disso, os elementos são separados em representativos e elementos de transição. Os elementos representativos correspondem aos grupos 1 e 2, que são as duas primeiras colunas na tabela. Olhem aí, essas duas primeiras colunas mais altas. E também pelos últimos grupos, que são as seis últimas colunas, que também são altas. Então, repetindo, os elementos representativos correspondem aos grupos 1 e 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que correspondem às últimas seis colunas mais altas aí do final da tabela. Vejam, as duas colunas do início e as seis colunas do final. As mais altas, tá, gente? Os elementos de transição ficam na parte do meio da tabela, mais rebaixados, e correspondem às colunas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, contando então 10 colunas. Ok? Perfeito! Um abraço a todos e até a próxima!